SS21, boa. É o número 3, hoje é o número 4 na sequência da chegada Mari. Terceira identificação, desça ao 070. 070, descendo web, 6721, chegada Mari. Via 48, solos 33, direita, solo 219. Tia Novo Alfa, aumento 140 graus, 109, autorizado pouso, pistão 7. Autorizado pouso no 7, Tia Novo Alfa. Boa tarde, web 6741, está no portão 10 para 67, para, portão 10 para pushback acionamento. Autorizado para o acionamento, chama táxi, web. Autorizado, chamará para o táxi, 6741. Salve, salve, do Rio 9648. Pouso de pronto, 6741. Rio 9648, Alfa Kilo, pátio 3. Alfa Kilo, pátio 3, Rio 9648. Uno 754, prossiga para 2.000 pés, está autorizado, LS-X-Ray, reporte no localizador. 2.000 pés, autorizado, LS-X-Ray, reportaram no localizador, Uno 754. E diz que chame torre 18 nesse momento. Azul 4463, chame o centro Recife agora, 251, alternando 3325. 251, alterna 3325, azul 4463, grátis. 3566, boa, sendo identificação, chegada Mari, desça para o 080. Chegada Mari, 080, 3566. Alfa, solo 35, corte de frequência visual e grande pista. Solo 6741, tá com 90 a bordo, 4 horas e 10, alternando com fins para o táxi. 804, prossiga para 2.000 pés, está autorizado a LSX-Ray, reporte no localizador, o altímetro no 016. 2016, chama no LOC, 3204. Ronaldinho 4 estabilizado? Estabilizou no DLF 754. 754, chame esse. A torre agora 18 desse momento. 18674, cara. Salvador, bom dia, 754, baixa travada no 0. 754, bom dia, informa aí que está livre. 1-0 que está livre. Desça para 4 mil pés, o altímetro 10016. O Flamengo está seguindo o Boeing 738, 7 mil à frente, passando 9.200 pés. Em descida para 3 mil. Ciência, descendo para 4 mil, 10016, web 6, ciência, 21. Está 3566, livre descida para o 050. 22302, vitória da conquista 200, cópia. Autorizado, vitória da conquista 200 a nível, decola da 10, saída árvore direto, após decolagem, curva direita. 5124, um transponder, 120 do sinal 8, frequência do controle. Otávio Matheus, o controle na escuta. Dado no 0, agora 754. Correto, chama para push na remota no 4. Salvador, boa tarde, web 6741, mantendo ponto de espera, 10. 741, mantendo ponto de espera após a aeronave na final, ali mantém, capturando 10. Após a aeronave na final, ali mantém na 10, 6741. O Alves 44, Max Durante Romeu. O hotel Matão conseguindo 500 pés na escuta permanente. Controle Salvador, boa tarde, 5240 da Trip, informação quilo transferência. 5240, boa tarde, sua identificação, chegada Amã, desça ao 06200. 06200, tá voando nesse momento na proa de Amã, Trip 5240. Gente. Quatro, solo 41, direita, solo 209. Direita, 209, agora 74. Um 941, consigo descida para 2000 pés, 1016 é o altímetro. 2000, beleza, bom, passa. Web 6721, desça para 3000 pés, retorno radar para sequenciamento, mantenha a presente proa. O limite é o curso do localizador. Descendo descendo para 3000, mantendo a proa, listado pelo curso localizador web 6721. Estabilizado? Positivo, afirmativo. Completa LS X-Ray chamando Torre 1 no 836, obrigado. 26, obrigado. 1941, está autorizado LS X-Ray, reporte localizador. Nível LS 1994. 2804, reporte checado. Reportará. 6741, decolou 44, controle 1208. 208, 6741. 5240, número 4, reduz a 220 nós. Ciente número 4, 220 nós, reduzindo, 5240. Controle Salvador, Web 6741. Web 6741, contato radar na decolagem, suba 340, saiu do EL. 340 da EL 6741. Voar direto da EL 6741? Livre, direto da EL. Direto da EL 6741. Livre, pouso na 10-04. Tá livre, interceptar o localizador? Intercepto o localizador curvando à direita agora na proa 050. Reportando estabilizado, prosseguindo para 2000 pés, web 6721. Direita 050 para 2000, reportarei estabilizado, web. Petrolina nível. Para velocidade, velocidade de aproximação final. Chamando Torre 18, esse bombeiro. Patrão, até mais. Autorizado nível 200, copia? Negativo, 160, por gentileza. Gente, aguarda a coordenação junto ao centro. Só para adiantar a saída, por favor. Arbor direto. Arbor direto, obrigado. Correção, Trito, eu saí da Momo, coloque por direto. Momo, coloque por direto, obrigado. Dirigindo 4000, tá 3566. Prossiga para 2000 pés, altímetro 06, 3566. 2000, tá 3566. Localizador da 190 F6721. Completa LS X-Ray, aguardando transferência de comunicações. Completa X-Ray, aguardando transferência. 5240, desça para 3000 pés, altímetro 1096. 1096 para 3000 pés, trip 5240. Solo os 47, livre à direita, solo os 19, agilizando o mínimo possível. Direito 19, é. Direito direita 050, 3566. Decolagem curva esquerda. 5111, ultrassonda 120, decimal 8, frequência do controle. Do Petrolina, nível 160, cabeceira em uso é 10, sai da Mono, Cogbo, depois VCT, curva à esquerda, 5111, eu transpondo e 1208, controle. Protegimento correto, sombra, puxa no patch 3. Bora. 3, azul 4089, informação quilo, autorização 360, vitória. 4089, mantenha-me escuta a guarda, por favor. Aguardando, teria saída prevista? Tá, olha o da 8, grato, 409. 4804, prossegue Alfa, chamante da Juliette. Alfa, da Juliette. Pronto, copy? Pronto, copy, 409. Autorizado pra vitória, 360 nível, decola da 10, saída da E, luta 8. Pode ter só pra ter 854, prossegue até o destino. 5142 no transponder, 120 decimal 8 controle. Autorizado nível 360 para a vitória. Decola da pistola 0, sai da EL, leu da EU, 3750 até o destino. Transponder 5142, controle 20 decimal 8, azul 409. Chama para o push, confirma o gate azul. Chamaram para o push, o gate é o 3409 da azul. Tá 3804, ingresso azul Juliette por 11. Juliette por 11, 3804. Solo, Guarulhos 941, boa tarde. 941, boa tarde, prossegue de Alfa, chamante da Juliette. Alfa, Guarulhos. Confirmando, número 11, o portão do 3204. Afirmo. Obrigado. O 230 vai ser passagem ao tráfego da TAM, que vai parquear no 11. E assim que o mesmo terminar, está autorizado o push na remota no 4. 5-6-4-1. 5-6-6, reduza para a velocidade de aproximação final, completando o LSX-ray e chamando o torre 1-8, esse mal meia. Reduzindo 18-6, broga, boa tarde. 1-0-9-7-6-7-2-1. Livre pouso, 6721. Para 2000 pés, está autorizado o LSX-ray, reporte lucro de gol. 2000 autorizado, reportarei estabilizado, 5240. Boa tarde, Gol 924, está quilômetro. Boa tarde, Gol 924 da Gol. Na chegada a Mari, desça para 3000 pés, o altímetro, 1-0 no meia. 3000 pés, 1-0 no meia, Gol 924-0, informo que nas imediações de turno temos dois helicópteros a 500 pés e não interferirão no seu procedimento. Muito obrigado pela informação, paciente 5240. 5-6-6, boa tarde, continua a aproximação, a aeronave cruzando a cabeceira, informarei que está livre. Vai dar, está livre, 5-6-6. Descida final da 1-0, tome pro da rotatória, o Hotel Lewatangua. Ficando. Aguardando o transporte de comunicações. Gol 2162, Coral. Gente, Fonseca 2162, o serviço será terminado. Prossiga no 100 chamando Ilhéus, 120 em cima 1. Então, Cintiana chama Ilhéus, 201. Romeo, vento 120 graus 089, atualizado, pouso, pista no vento. Livre pouso, tá, 3566. De Alfa, chamando do Juliette. Alfa, antes do Juliette, 6721. Torre Salvador 52 40 da Trip, transfere. O pede, confirme. Confirma, Trator e Matão. Esse parquete deve ser o modo Charlie, acusou 1.000. Já tá fazendo 600, ó. Copiado então. Passando agora a escuta da Torre 1 ou no 8 desse modo, Trator e Matão. Alô, parceiro do 2230 para o táxi, 27 a bordo, 3 horas e 10, alterna Salvador. Segue via Pátio Indial pelo ponto de espera, torre 118,6, altímetro marca 1016. Ok, Pátio Indial, falar 18,6, sente o 2230. 6721, vai subir passagem atrás pela passarela e após ingresso de Juliette para o 04. Da passagem ao passamento para o, depois para o 04. Tiago, o contato radar estabelecido, 18 milhas fora a posição Conde, Alfa Tango Tango. Aproxima uma centena na ponta do R, aguardando os vetores para a final do USXRAY. Meia, soma 55, direita, soma 219. Direita, 1219, tá 3566. Meia. 240, vento 130 graus, 109, autorizado, pouso, pista 0. De autorizado, tá baixado e travado, 5240. 3566 prossegue Alfa, chamante da Juliette. Alfa da Juliette, tá 3566. Salvador, passarei 2230, ponto de espera para o Cruz. Passarei 2230, mantenha o ponto de espera após a terra na final e mantém, Cruzeiro 10. Mantenha o ponto de espera após a terra ali, mantém. Vista 10230. Meia da TAM, ingresso Gilete pro 0. Gilete para o 0, TAM 3566. Que é isso, gente? Costa, dois sequências, bom dia, TAM. Posição para o TAM 3566. 01. 01, obrigado. Passando anima 32 agora, né? Afirma, ok. autorizado, alinhar e manter, 3230. 3230. 5-2, 40, solo 58, direita, solo 219. 219, eu livrar na direita, 5-2, 40. Livrando a sua escuta. 5240, Alfa Kilo, pátio 3, posição 05 no pátio 3. Alfa Kilo, pátio 3, posição 5 naquele pátio. 5240. Salvador, azul 4089, na posição 3, puxa o estacionamento. 4089, autorizado, puxa o estacionamento, chama táxi. Autorizado, puxa o estacionamento, chama táxi, 4089. Prossiga para 2.000 pés, estabilizado LF X-Ray, reporte localizado. 2.000, nível LF, vai chamar estabilizado, voo 924. Solo Salvador, está 3566. Prossiga. A gente está na posição 01 aqui, a gente está sem operador aqui, trabalho também. Gente, coordenação junto à sua companhia e a Infraero. Posso contactar a Infraero para solicitação do mesmo, ok? Ok, muito obrigado. Por favor, eu passarei do 2230. A saída do 2230, suba o 200 na saída Arbor, contato a radar na decolagem. Arruzão, saída Arbor, passarela do 2230. Salvador 5490 da Trip para pushback acionamento, pátio 3. Autorizado, pushback acionamento, chama ataque. Chamará. Azul 4089, na escuta? Afirmativo. Vai iniciar o push em quanto tempo? Vai depender da chegada do operador de fibra aqui, senhora, a gente tá aguardando ainda. Gente, então se a operação tá cancelada, me chame completamente pronto, ok? Chamará pronto, azul 4089. Voo no 697, acionado 5064, confere? Confere. Ação no 200, na chegada Bonf, desça para 4.000 pés, o altímetro 1.06. 4.000 na bota, na 0.697. Voo no 600, boa tarde, acione identificação, chegada Mare, desça ao 050. Again, 0050, voo no 600.